não ia nada bem. E agora, do nada, mudou comigo, trocando o meu nome pelo do marido. Na hora de fazer amor, você falou: a gente já tá junto há um tempo. Pensei que houvesse sentimento, mas foi só chuva de verão. Fui um brinquedo em suas mãos. Volta pro seu Dom Juan e pega todo mundo. Chega em casa de manhã. O seu falido casamento, esse conto de fadas sem final feliz. Fique com sua rotina. Faz o coração, Gitona, faz o coração. E agora, do nada, mudou comigo, trocando o meu nome pelo do marido. Na hora de fazer amor, você falou: a gente já tá junto há um tempo. Pensei que houvesse sentimento, mas foi só chuva de verão. Fui um brinquedo em suas mãos. Volta pro São Dom Juan e pega todo mundo. Chega em casa de manhã. O seu falido casamento, esse conto de fadas final feliz. Vive com sua rotina. Esquece, não liga mais pra mim. Volta pro seu Dom Juan e pega todo mundo. Chega em casa de manhã. O seu falido casamento, esse conto de fadas sem final feliz. Nosso caso chega ao fim. Me erra, me esquece, não liga mais pra mim.